Aí, mano, falei pra ti, monta aí de 12, monta de 15, vem de ré, sabe que você não vai conseguir. Eles podem até tentar, eles podem até tentar, mas quando o meu grave bate, acho bom você vazar. Mas quando o meu grave bate, acho bom você vazar. Ah tá, o meu grave vai bater, claro, vai te humilhar. O meu grave vai bater e claro, vai te humilhar. Claro que eu vou te humilhar. E vou sacudir você. Claro que eu vou te humilhar. Eu vou sacudir você. Eu vou te esculachar e abafar o seu sonzinho. Sai da minha reta, sai do meu caminho. Eu vou te abafar, detonar o seu sonzinho. O seu som vou abafar. Eu vou sacudir você. O seu som vou abafar. Eu vou sacudir você. DJ Pablo MG, MC Douglas MG. Fazendo tudo tremer.